tema dessa noite, então, é Dai a César o que é de César. Então, para iniciar, contar um pouquinho da história que gerou essa frase por Jesus. Talvez a gente já conheça, por já ter visto isso, já ter lido. Mas, enfim, como era de costume naquela época, Jesus estava reunido pelas ruas com os apóstolos e até ele veio os fariseus. E aí perguntaram para ele, chamando ele inclusive de mestre, qual é o maior mandamento da lei? Porque eles eram considerados doutores da lei judaica, sabiam do início ao fim todos os mandamentos, todo o Antigo Testamento. Então, como que testando, Jesus fizeram essa pergunta a ele. E ele respondeu: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior mandamento e é também o primeiro. E o segundo é fazer ao próximo, amar o próximo como a si mesmo. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. E pela resposta dele, ela não permite uma contestação. Eles simplesmente se afastam. Mas como eles estavam buscando tentar ele, eles voltaram e perguntaram a ele. Naquele tempo ali onde ele fazia as peregrinações, era um território judaico, a Palestina hoje, Jerusalém, e ali o Império Romano tomava conta. Então eles instituíram o pagamento do tributo. E aí, chegando até Jesus, ele perguntou: mestre, é devido pagar o tributo ou não? Dependendo da resposta deles, tinha um argumento para colocar Jesus numa situação embaraçosa. E ele respondeu para esses fariseus: o que é que vocês têm que dar como tributo? Qual é a moeda que vocês têm que usar para pagamento? Eles então encaminharam para ele a moeda. Ele pegou a moeda e mostrou. Qual é a imagem que aparece na moeda e o que está escrito nela? Eles disseram: está escrito e é a imagem de César. Então daí ele falou essa frase, né, do nosso tema. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente se pergunta, dentro desse levantamento, o que que isso quer dizer para nós? O que significa esse dar a César, dar a Deus? Se nós pensarmos, nós vivemos num mundo material, cercado de situações, de necessidades materiais. Nós estamos aqui para nos utilizarmos de tudo que há de matéria para gerar progresso. Quando a gente fala isso, a gente entende que temos que ter um uso racional das coisas, sem colocar elas com a importância maior do que elas realmente têm. Nós vivemos todos no mundo, mas nós não precisamos ser do mundo, não do mundo material, porque nós somos espíritos encarnados. Então, o que que isso, de novo, quer nos dizer? Nós não estamos aqui para fazer esse movimento de trazer as coisas para nós. Porque muitas vezes nós acabamos focando, se não a vida, mas vários dias dessa nossa vida, simplesmente na questão material. Nós nos desgastamos emocionalmente, fisicamente, mentalmente, envolvidos com questões puramente materiais, com tudo aquilo que nós não vamos levar para quando a gente voltar. Se tudo isso não é o mais importante, cabe a nós então fazer uma retomada dos nossos objetivos. O que nós realmente estamos fazendo? De que forma que nós estamos nos preocupando com a nossa vida? É complicado, porque a gente se acostumou a viver de uma forma e para mudar isso, mesmo que seja um pouquinho, se torna bastante difícil. O tal do desapego. Porque a gente faz, como eu disse, um movimento só para aproximar daquilo que não é fundamental. Então, quando a gente diz, ou melhor, quando a gente repete, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, é para a gente poder separar as coisas. Nós temos sim que nos utilizarmos dos bens, das coisas, para tornar não apenas a nossa vida, mas a dos outros melhor. Eu repito várias vezes que tudo que nós temos hoje foi pensado e trabalhado por alguém. Se hoje nós temos uma cadeira que nos recebe confortavelmente sentados, é porque alguém imaginou fazer isso de uma forma melhor. Parece tão simples, mas alguém pensou. Alguém se dedicou a isso. Se nós temos uma luz que nos auxilia para nos clarear à noite, é porque alguém se dedicou a isso. Várias questões materiais que foram feitas não para si, mas para todo mundo. Esses são os objetivos de uma encarnação. Usarmos tudo aquilo que está ao nosso alcance para o progresso, mas principalmente o progresso moral. Porque na questão do progresso material, nós estamos bastante evoluídos. Nós não precisamos continuar agregando coisas, ou melhor, guardando coisas que não são úteis, que não são necessárias. Porque a gente tem as questões que a gente deixa as coisas assim. Talvez um dia eu precise. E esse talvez um dia, talvez não chegue. Esse talvez um dia fica apenas acumulando energia, sem contar a sujeira. Todos os anos, nós aqui no nosso estado, nós temos a campanha do agasalho, que é para lembrar a gente de que, de repente, nós temos coisas dentro dos nossos armários que já não são tão necessárias. Porque todo ano, se a gente pode, a gente vai lá e compra mais uma roupa e bota dentro. Mas a gente não tira a outra. A gente só joga para dentro, mais uma. E às vezes a gente olha assim e diz para aquele armário cheio, diz, o que eu vou vestir hoje? Como se não tivesse nada que nos agradasse. Então, será que nós somos desse mundo ou nós somos do outro mundo? Será que as nossas preocupações diárias, elas são nesse sentido de material, de desejos, de satisfazer desejos e de criar cada vez mais desejos, e a gente fica num círculo alimentando um desejo que não termina nunca, porque quando a gente satisfaz, a gente já cria um novo. E aí, quando a gente chega próximo daquele momento de sair daqui e voltar, a gente tem muita dificuldade por causa desses apegos. Porque a gente passou muito tempo fazendo isso aqui, ó, apegando, guardando, mas guardando aquilo que não é necessário. Todos nós temos essas mesmas dificuldades. Não que a gente não tenha, repito, nós estamos no mundo material e nós precisamos das coisas materiais. Nós precisamos comer, nos alimentarmos adequadamente, nos vestirmos, termos uma casa e assim por diante. A questão é quando a gente quer ter duas casas, quando a gente vive para comer e não come para viver. São as deturpações que a gente faz com as várias coisas. E aí a gente vai se perdendo ao longo do caminho. E aquelas pessoas que estão do nosso lado, e ao invés de aproximar, a gente afasta. Porque a gente se preocupa mais com os valores materiais do que com os valores emocionais, os valores espirituais, que são os mais importantes. Todos nós sabemos de tudo isso. Não é nenhuma novidade. O que a gente precisa é constantemente reforçar essas informações para dentro de nós mesmos. Reforçar, reafirmar, acreditar para poder executar. São etapas. Etapas.